Vamos embora, mestre Cassio. Mano Brahma, pra tocar no seu coração. Vem comigo, Cassio. Eu me avisei, não quis me ouvir. Vai se apegar, falei pra mim. Disse a mim mesmo, vai devagar. Olha o que deu, não me escutar. Foi a sorriso que canta essa boca gostosa. Já te chamei de vida, lá se foi o boi com a corda. Esse corpo assim maravilhoso acabar com a minha vida. Nossa, credo, que delícia. Intimalia, bebê. Pai, pai do céu caprichou quando ele criou você. Intimalia, bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer? Intimalia, meu bebê. Pai, pai do céu caprichou quando ele criou você. Intimalia, bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer? Essa boca gostosa, já te chamei de vida. Lá se foi o banco a corda. Esse corpo assim maravilhoso acabar com a minha vida. Nossa, credo, que delícia. Intimalia, bebê. Pai, pai do céu caprichou quando ele criou você. Intimalia, bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer? Intimalia, meu bebê. Pai, pai do céu caprichou quando ele criou você. Intimalia, bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer?